Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu par, sua irmã, seu jeito, seu gesto. Sou perfeita porque igualzinha a você. Eu não presto, eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sou dividida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece e agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sou dividida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece e agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece.